Não é possível ter aquilo que a senhora vereadora propôs, é uma coisa utópica, que é ter um critério em relação a um clube que é histórico, que fez esta semana, o Oliveira do Hospital fez esta semana 82 anos, e eu quero enviar daqui os meus parabéns ao Futebol Clube do Oliveira do Hospital. Quero dar os parabéns ao Futebol Clube do Oliveira do Hospital. Utiliza um estádio que é municipal, como sabem. Poderíamos comparar com o Grupo Desportivo do Badalense, que é um da própria associação. E, por isso, não é possível demorarmos ou haver um critério como se fizesse aqui uma medição métrica da história de cada coletividade e das dinâmicas de cada coletividade. Aquilo que eu tenho que agradecer aos diretores que trouxeram até Oliveira do Hospital até hoje, tenho que lhe agradecer, é o seu trabalho, porque servem aquela instituição, como os outros também servem as suas instituições, mas que é um clube diferenciador, quer queiram, quer não, pela sua história, porque tem uma história bastante rica. E por isso, nós, Oliveira do Hospital, somos felizes, porque tem havido um conjunto de homens e mulheres que têm trazido o clube até aqui. E colocar em causa uma cedência de uma renda que eram 100 e poucos euros, neste tempo, para o clube poder sobreviver, eu acho que não é assim uma coisa muito... É a minha opinião, e eu queria deixar esta nota. Mas quero lhe dizer outra coisa. Eu gostaria de saber, e gostaria de que a senhora vereadora fizesse o seguinte. Sabe quanto é que a Câmara Municipal, quando fala de critérios, quanto é que a Câmara Municipal, por exemplo, num clube que está na Inatel e na sua sede para o recuperar, porque já tinha muitos anos e era uma sede até bastante bonita, sabe quanto é que a Câmara Municipal lá injetou para recuperarmos, por exemplo, a sede do clube do Grupo Desportivo de Vasco da Gama? 250 mil euros. Por isso você veja, aquilo que nem estamos a fazer aqui. E se vai dizer, então, Sr. Presidente, então tem que fazer uma sede para todos. Mas vou-lhe dizer quanto é que nós, por exemplo, na sede do Nogueirense. Quanto é que custou, por exemplo, as obras na sede do Nogueirense, na altura. E nessa sua perspectiva, e na altura que foi o campo de futebol, que teve um investimento que penso que à volta de uns 500 mil euros, o Grupo Desportivo de Nogueira de Cravo, e teve bem, com essa sua forma de ver, todos os campos de futebol que estavam no concelho, que pertenciam a associações, deveriam ser todos roubados. Mas olha, eu quero dizer, a primeira prioridade na altura do Presidente anterior foi, e bem, mas digo, e bem, foi colocar um relvado em Nogueira do Cravo. Mas em Oliveira do Hospital foi este Executivo, que, por exemplo, que tem já uma coisa diferente, porque é um estádio municipal,